vocês têm uma garotinha americana, por sinal, nasceu aqui, não é? Mas é brasileira. Uma brasileira de coração, nasceu nos Estados Unidos. Bebel, vem cá. Ah, sua garotinha. Boa. Ai, que gracinha. Como se chama ela, João? Essa é Isabel. Vai ter.